Salmos, capítulo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que os teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram: vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. As tendas de Edom e dos ismaelitas, de Moabe e dos agarenos, de Gabal e de Amon e de Amaleque, a Filístia com os moradores de Tiro, também a Síria se juntou com eles, foram ajudar os filhos de Ló. Faze-lhes como aos midianitas, como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb, como a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zebá e como a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faze-os como um tufão, como a aresta diante do vento, como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Assim os persegue com a tua tempestade e os assombra com o teu torvelinho. Enchem-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra.